to anybody. Make the punks get out the line. Make the vibe, keep the vibe. Make the vibe, hey, hey, hey. Make the vibe, keep the vibe. Make the vibe, hey, hey. Vem cá, caixaria bebê, caixa na minha bebê, vem caixaria bebê, caixa na minha bebê. Ô, Saraína, vem com uma galera em pista. Ô, Saraína, então, ô, Saraína, vem com uma galera em pista. Ô, Saraína.